No meu cantinho, bato pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, bato pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que eu tenho pra lhe dar? Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. O meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem provar se amarrar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem provar se amarrar. No meu cantinho, boto pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Amiga, aí vai um zoom, boto pra quebrar, levo a minha só pra contrariar. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. Meu benzinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem prova se amarrar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem prova se amarrar. Faz quem provar se amarrar.